Salve, salve, coelhada! Decadentes número 235. Continuando a nossa série de entrevistas com grandes personalidades do América, nessa noite nós vamos receber Márcio Vidal, presidente do Conselho Deliberativo do América. Estão comigo aqui os suspeitos de sempre: Thales Maciel, Felipe Deleucas. Lucas deve entrar daqui a pouquinho, falou que ia chegar um pouquinho atrasado, colocou um semi-atestado para a gente aí. Mas vamos passar a palavra para ele. Márcio, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal aí do Decadentes, pessoal que está assistindo. Primeiramente, agradecer o convite, né? Participação. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vi alguns programas anteriores aí, achei bem legal. E estamos aí à disposição dos americanos, lembro que tiver ao meu alcance, como presidente do conselho, como torcedor. Estamos aqui pronto para atender a demanda de todo mundo e falar bastante aí do que nos une, né? Que é a paixão pela América. Show de bola. Márcio, eu vou começar com a pergunta que eu estou fazendo a todos os que participaram aqui para a gente. Conta um pouquinho para a gente da sua história com a América, como é que você se tornou torcedor, como é que é a sua história com a América? Bom, minha história, eu nasci americano, né? E acho que isso é uma grande diferença que tem. O americano, ele nasce, né? Tem alguns outros aí que viram, né? Eu nasci americano. O meu avô paterno foi presidente do América na década de 30, 40, uma década conturbada, que a gente estava naquela briga de vira profissional ou não vira, né? O meu tio avô, por parte da minha mãe, é o Vés Ferreira de Carvalho, foi também presidente do América. Meu avô chamava Francisco da Gama Neto. O meu pai americano, todos os meus tios americanos, meus primos americanos, meu irmão americano, minha irmã americana, minha filha, todo mundo americano. Não tem jeito aqui em casa. Mas eu comecei, eu comecei no Mineirão em 67. Até acho que naquela época criança não podia entrar antes disso, né? E o primeiro jogo que eu fui no Mineirão, eu lembro até hoje. Cheguei lá num jogo América e um time de Uberaba. Se eu não me engano, era o Independente de Uberaba. Não era nem Uberaba, nem o Nacional. E cheguei lá com meu pai, rapaz, numa tarde. Aquele gigante de concreto, né? Pouca gente, pouca torcida. Eu entrei, mas aquilo me deu. Você imagina um menino de 7 anos, primeira vez que vai no campo, vendo um time entrando em campo assim, o América, independente de ter muita gente ou não, mas aquilo me deu uma coisa bacana dentro. Falei, gente, como é que pode esse time? Que luta que deve ser isso, né? Um time entrar num gigante desse aqui. Eu era doido para ir em jogo. A gente ia. Meu pai não costumava levar em clássico, né? Porque desde aquela época já tinha problema, briga, discussão, aquelas coisas. Aí ele deixava a gente na casa da minha avó, que morava ali na Rua Sergipe. Eu chorava quando ele falava que eu não ia poder, eu chorava. Aí depois que eu via que não tinha jeito, eu pegava o radinho, naquela época não passava jogo em TV igual hoje, né? Ficava ouvindo o jogo no rádio lá. E aí, já o emocional já era afetado. Desde menino eu ouço os programas esportivos todos, sempre, né, acompanhei. E fui acompanhando com a minha família toda. Aí comecei a participar de jogos e fui crescendo. Até que em 1997, né, eu já estava lá com meus 37 anos, o ex-presidente Carlos Honório de Freitas, que era muito amigo do meu pai, e também o Eduardo Gomes, né, que era um conselheiro muito batalhador, me convidaram para entrar no Conselho Deliberativo do América. Eu entrei de lá para cá. Eu sempre fui em todas as reuniões, só não sei que eu estava viajando, mas sempre fui nas reuniões, sempre fui participativo, sempre perguntei, discuti. E em 2015, pelo doutor Afonso Celso Haas, eu passei a integrar o Conselho Fiscal do Clube. Depois, no segundo mandato, eu fui presidente do Conselho Fiscal do Clube, né? E aí eu entrei num grupo que tem lá no América, que vocês já devem ter ouvido falar, e um grupo de apoio, né? São alguns torcedores que resolveram se reunir alguns anos atrás para ajudar o América. Ajudar, independente de resultado, de diretoria, do que for, ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar? Me convidaram, eu participo desse grupo desde 2015, se não me engano. Deve ter uns 5 anos aí que eu estou com eles lá, eles já são mais antigos, né? Alguns presidentes hoje são de lá, né? O Anderson, o Racilão, o Batista, Dover, acho que o Fabiano veio de lá também. Teve alguns outros, Glauco, que também foi presidente, o Euler Araújo, meu companheiro de conselho. Todos eles vieram de lá, e aí a gente fez um planejamento estratégico na América em 2015 para 2016. A gente fez um planejamento estratégico, não um planejamento no conceito pleno, mas dentro das possibilidades do América, né? É um programa da empresa que eu trabalho, é um programa caro. A gente não fez ele pela empresa, né? Eu fiz eu mesmo, com o pessoal. Foi muito bacana, foi participação de todo mundo, ex-dirigente, torcedor, funcionários do clube, foi muito legal, né? E aí, depois disso, eu entrei lá num grupo. Eu já tinha um projeto de tentar fazer o América ser um clube mais profissional, virar um clube empresa. Isso já aconteceu na América na década de 90. Eu até conversei isso com o Salão outro dia. Teve uma tentativa dessa na década de 90, mas acho que na época a disputa foi muito grande, e eles acabaram não dando andamento, né? E a gente agora resolveu fazer isso. Aí a primeira coisa que a gente tinha que fazer era mexer no estatuto do clube, né? Então a gente fez um, mas um grupo de pessoas. A gente tem um grupo hoje muito grande, nós trabalhamos nesse projeto para alterar o Estatuto do América. E aí eu estudei, como eu trabalho com planejamento estratégico e com gestão de empresas, eu estudei muitos clubes da Europa, muitos clubes do Brasil. A gente fez uma proposta bacana, eu levei ela em vários dirigentes do América, ex-dirigentes e atuais dirigentes, né? Eu levei em todo mundo, procurei vários conselheiros apresentando a ideia. Teve uns 3 ou 4 que foram refratários, é natural, isso acontece em qualquer instituição, mas a grande maioria gostou da ideia, aprovou a ideia, e a gente fez uma alteração no Estatuto do América, né? Que hoje o América, no Estatuto, ele permite a transformação dele num clube-empresa, num modelo que ainda precisa ser definido, né? E aí, a partir de então, esse grupo nosso do projeto, a gente conversou e entendeu o seguinte, que a gente tinha que ter pessoas nos órgãos que o América tem. Não adianta a gente ficar lá na arquibancada reclamando, questionando, chorando, brigando, não adianta, a gente tem que fazer alguma coisa pelo clube, né? E o América hoje, no nosso entender, o patamar do América precisa mudar financeiramente, né? Se a gente não mudar financeiramente, é muito pouco provável que a gente consiga mudar muito os rumos da nossa história. Nós vamos ganhar um campeonato mineiro de vez em quando, vamos, sobe, aí cai, pode ser que um dia dê uma sorte, fique 2, 3 anos, mas nós vamos depender desses fatores, né? Vários dirigentes que estiveram aqui falaram a mesma coisa que eu. O América precisa de investimento, existe um abismo enorme entre o nosso potencial financeiro e os dos demais. E aí a gente entrou com esse projeto e aí resolvemos colocar pessoas novas, né, nesses diversos órgãos do clube. Então a gente tem gente hoje do nosso grupo no Conselho de Ética, a gente tem gente no Conselho Deliberativo, eu sou presidente do Conselho Deliberativo, na verdade quem foi eleito foi eu e o Euler Araújo, né? Mas o Euler ele teve um problema com a Caixa Econômica Federal, ela ser patrocinadora do América, e ele trabalhava lá como... Apesar dele, o Conselho Deliberativo não ser um órgão de gestão, ele é um sujeito extremamente correto, idôneo, ético ao extremo, né? Ele acabou saindo, ele renunciou, né? Eu então assumi isso, foi com 1 mês de mandato praticamente, mas ele hoje está comigo sempre, eu não faço nenhuma decisão, nada que a gente faz no Conselho Deliberativo, eu não deixo conversar com ele. Ele deve estar me vendo aí, é um companheiro da primeira hora. E aí eu entrei no Conselho Deliberativo, que é um órgão político, né? A gente tem que fazer um elo entre os torcedores, entre os conselheiros e a direção do clube. E estou aqui, já nós vamos terminar o mandato no final desse ano. Não fiz tudo que eu queria, que eu pensava, realmente não conseguimos. Mas fizemos, acho que essa alteração estatutária ela foi muito boa, né? E vamos ver se o clube consegue buscar um investidor aí para mudar o rumo dele, mudar o patamar dele. Esse é o nosso entendimento. Mas a história é essa. Eu quero só, rapidinho já, dois casos rápidos, só para vocês verem como é que claro, a minha família... Claro, fica à vontade. Como é que a minha família, o meu pai, por exemplo, meu pai não, ele faleceu em 2015. Pouco antes da gente ser o último campeão mineiro de 2016, ele morreu pouco tempo antes, pouco um mês antes. O meu pai era um americano, vocês não têm noção. O meu pai, desde que eu era menino, ele me ensinou nunca vaiar um jogador do América durante o jogo. A não ser que o cara tivesse, assim, deliberadamente, morcegando, ou fazendo alguma coisa que fosse, assim, notória. Ele falou, filho, nunca vai um jogador do América, nós estamos vaiando a nossa camisa. E o pai dele foi presidente do clube. Então ele me ensinou. Então, por mais furioso que eu fique durante o jogo, depois do jogo você vai lá, fala mal, reclama, faz tudo, mas durante o jogo, ele falava, durante o jogo a gente tem que vaiar adversário, juiz, bandeirinha, todo mundo, tudo, menos o time. E ele era assim, ele sempre foi assim, não interessava o resultado do jogo, ele ficava impassível, né? E ele, olha pra você ver, quando ele casou, década de 50, ele foi passar a lua de mel na Argentina. Naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade hoje, não. Meu pai chegou na Argentina, passar a lua de mel com minha mãe, chegou no hotel, o piso do hotel era todo quadriculado, preto e branco. Ele chegou o cara do hotel e falou assim, os quartos do hotel têm esse mesmo piso? Aí o cara tem. Ele falou, então não vou ficar aqui mais não. Falou com minha mãe, não vou ficar no hotel. Que é tudo preto e branco. Isso aqui vai me dar um azar danado. Era uma rivalidade terrível, né? Ele não ficou no hotel. A minha mãe confirmou, minha mãe é americana também. Minha mãe rolou de rir. Mudou de hotel lá e pronto. Né? Ele não aceitou mesmo. Outro caso que eu achei muito bacana dele também, eu era adolescente, né? Eu já tinha carteira, na verdade, que eu fui dirigindo, eu devia ter uns 18, 19 anos. Tinha um amistoso, América e Comercial de Ribeirão Preto, um amistoso, sábado à tarde. Tava caindo uma chuva em Belo Horizonte, vocês não têm noção da chuva. E eu escutando o rádio, né, eu falei, ô pai, o cara do rádio falou que não vai ter jogo, não, tá chovendo muito. Aí ele virou pra mim e falou assim, meu filho, nunca acredite na imprensa, ela é sempre contra o América. Se eles estão falando que não vai ter, é porque vai. Aí nós pegamos o carro, nós fomos, cara, batendo água de meia roda, assim, até no Independente do tipo. Paramos lá na rua Pitangui, só tinha nós. Parei o carro e falei, pai, não, vai lá no bilheteiro, vê se tem. Eu desci de guarda-chuva já, molhando o joelho para baixo. Chegou lá, o cara falou, não vai ter jogo. Aí eu voltei pro carro e falei, pai, não vai ter jogo. Ele falou assim, Agora sim, agora eu estou aliviado, que eu sei que não é a imprensa que está... Você tem ideia, era desse jeito. E eu cresci assim, então não tem como, né? Ele, nas discussões que ele tinha com os amigos dele, e eu, até hoje eu com os meus, o meu pai não saía vencido discussão nenhuma. Não tem como, ele não quer, ele arrumava argumento lá, não tinha jeito. Podia juntar 12 atleticanos, 20 cruzeirenses, ele colocava mega. Os meus amigos falam que eu tenho essa fama, né? Eu não mesmo, eu posso estar com quem for, eu falo com ele, o América é do mesmo nível, seus. Não tem argumento que me faça mudar. Não, não pode ter não, mãe. É claro que quando nós estamos entre nós, americanos, nós vamos discutir problema nosso, né? Vamos lavar roupa, etc, etc. Mas chega alguém falando, cara, é o que a gente sofreu aí, ó. Às vezes um dos dois rivais aí era tetracampeão, pentacampeão mineiro, Vini Gozal, falava assim, ganhou o quê? Não, tetra. Tetra quanto? 4? Ih, rapaz, para 10, ah, você vai ter que treinar demais para ser tetra. Aí os caras já ficavam com raiva, acabou de ser campeão e já ficava com raiva. Então você invertia. O argumento falava, não, vai treinar, vem conversar comigo. No dia que você chegar em 10, você vem conversar comigo. Não quer conversar com você, não. E é assim. Então, meus apelidos já, meu nome é Márcio Vidal, mas olha pra você ver. Eu, quando estudei na Universidade Católica, no Colégio Dom Silvério, aqui na Savata, aqui, né, perto do Sion, no carro, eu, na época, em 70 e poucos, tinha um centroavante no América que chamava Marcão. Era um cara altão, com 2 metros e pouco de altura, muito polêmico. Mas eu gostava dele. Eu gostava. Eu jogou no América, eu não quero saber. Aí alguns colegas meus falavam, ah, aquele cara é ruim. E eu defendia. Aí eu defendia tanto que meu apelido lá no Dom Silveira era Marcão. Eu tenho vários colegas de colégio que não sabem que meu nome é Márcio. Eles me chamam. Lá na Universidade Católica, onde eu fui estudar Engenharia Mecânica, eu tenho vários colegas lá que me chamam de Coelho. Eu não tenho sobrenome Coelho. Eles me chamam de Coelho. Outros me chamam de Marcão. É no clube que eu frequento aqui, o Campestre, aqui na saída para o Rio de Janeiro aqui, o América, já em tempos mais recentes, década de 80, tinha um jogador de meio de campo chamado Márcio Ananias. Então lá eles me chamam de Ananias, de Márcio Ananias. Tem muita gente que... Agora, aonde eu estudei, aonde eu trabalhei, aonde eu frequentei, né, nunca saí sem polêmica e sem disseminar o nome do América. Nem que seja para fazer muita raiva nos outros, mas nunca deixar de saber quem que era o América. Nunca. Mas é isso mesmo. Não, a gente não pode deixar esses caras tirar onda, não. É, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Lucas de Leucas chegou aqui para conversar com a gente. Lucas, você quer fazer uma pergunta para o Márcio? Primeiro, boa noite para o Márcio aí. Peço desculpas pelo atraso, mas deu tempo de escutar a história do seu pai aí, muito bacana. Deve ter sido grande, né, Lucas, que te atrasou. Não, pior que não, foi o trabalho que me agarrou mesmo. É o atestado, ele de vez em quando dá atestado. Ele não é atestado. Dessa vez foi um semi-atestado só. Ô Márcio, você falou um pouquinho sobre essa questão relacionada ao conselho, né? Que, enfim, que você entrou junto com o Euler. Eu queria fazer uma pergunta que, geralmente, nas eleições que do América, principalmente para o conselho administrativo, a América entra com uma chapa única, composta ali de alguns membros, uma coalizão de uma certa forma. E nas eleições para o conselho, a gente teve, que você foi eleito, né? A gente teve foram duas chapas, né? Que foi você com o Euler e tem a outra que foi o Alencar com o Paulo Lasmar, se não me engano, sim, né? Sim. E foi até uma eleição, assim, bem próxima ali, foi voto a voto, né? Por um voto, na verdade. Exatamente. Por um voto. O que acontece? Todos que votaram em mim me cobram, né? Ah, se não fosse eu, vocês não tinham sido eleitos. E eles, o Paulo Lasmar e o Alencar, mantém boa relação com eles cobram dos que não foram, todos que não foram, foi o que fizeram eles perder. Mas isso faz parte, né, Dudu? Mas a minha dúvida é só, assim, o que que gerou até essas duas chapas e o que que, não que seja uma coisa negativa, lógico, e qual que era a diferença entre as duas, seja em termos de propostas, de entendimento do estatuto, alguma coisa nesse sentido? A gente tinha tido antes, eu contei aí, né, que eu estou já estudando esse assunto de profissionalização há muitos anos, sabe, Lucas? Teve uma determinada época da minha vida, aí nós estamos falando entre americanos, né? Teve um campeonato mineiro, eu vou até falar qual foi, se eu não me engano, foi de 2010. Teve uma final América Atlético, não sei se foi 10 ou 11, acho que foi 10. E a gente perdeu, né? Eles tinham um time mais forte, então nós acabamos perdendo. Tem lá, como sempre, né, uma mãozinha da arbitragem, né? Arbitragem, aliás, é outro fato, meu pai sempre falava comigo. Meu pai começava o jogo e já falava, meu filho, eu nem quero saber o nome do juiz. Eu mudo de nome se ele não roubar da gente. Nem que seja um lateral, mas ele vai roubar. Meu pai já ia pro campo assim. Não tinha jeito, né? E a gente tem historicamente, a gente tem problema com a arbitragem. Não sei se vocês sabem, né? Na década de 40, 50, tinha um bandeirinha que chamava Cidinho Bola Nossa, né? Teve um jogo da América Atlético, que era o jogo da época, era América Atlético. A bola saiu pra lateral. O jogador do América pegou para bater e falou: a bola é nossa. Apitando a América Atlética. Né? Os títulos que o América tem depois que ele se tornou realmente profissional para cá, toda vez que a gente disputa com o Atlético, a gente só foi campeão quando veio juiz de outro estado. Vocês sabiam disso? Nós nunca conseguimos ganhar um campeonato mineiro deles com juiz daqui. Sempre. Automático. Sempre foi. Então, assim, aí o que acontece? Vamos chegar para o que eu estava falando. Nessa final de 2010, eu voltei para casa com um grande amigo meu, né, que é o Roberto, que é Grochowski, dono da Lauca Chocolates, parceiro da América também, americano doente. Rapaz, eu vi num silêncio dentro do carro, me pensando. Eu falei, gente, a gente tem que ter um pouco mais de força. Não é possível um time que luta tanto. A América luta contra tudo e contra todos. Vocês sabem disso. A gente luta contra juiz, contra bandeirinha, contra imprensa, contra a polícia, contra a Federação Mineira, contra o Tribunal da Federação, contra a CBF. A gente luta contra tudo. E é um clube honesto, limpo. Os dirigentes do América, eles podem se acusar de tudo. Mas eles colocam dinheiro no clube, eles não tiram. É o contrário dos nossos rivais. Eu falei, será que não tem algo para fazer mais justiça para esse clube? Do jeito que eu estou contando para vocês aqui. E cheguei aqui em casa, né, nem chorei, nada disso, mas eu fiquei muito... Aí eu falei, eu tenho que tentar fazer alguma coisa para ajudar o América mais, né? E aí eu comecei a me aprofundar em estudos, né? E vi que é o seguinte, gente, olha, eu estou muito convencido do que eu estou falando. A gente não tem saída se não for uma financeira forte. Se a gente não tiver um parceiro financeiro forte, nós não vamos conseguir mudar o que a gente é hoje. Hoje, na minha visão, o América faz muito mais até do que poderia, na minha visão. Por quê? Gestões do passado, lá de trás, que não interessa discutir agora, a gente foi criando um abismo entre nós e os nossos rivais, né? 65 para cá, o rival de azul aí levou parte da nossa torcida, né? A torcida deles, eu falei, não nasce, eles viram, né? Levou parte da nossa torcida, a gente nunca teve muito apoio da imprensa. E aí o que que acontece? Um jogador jogava de preto e branco ou de azul, craque, daqui a pouco a seleção, eles vendiam o cara e ganhavam dinheiro. Jogador do América para ir para a seleção, só se mudar de camisa. A imprensa aqui não fala nada. Né? A única emissora que eu sei que, desde que eu sou menino, eu sei que cobra o América diariamente é Itatiaia. Às vezes a gente não gosta de um comentário lá, de um ou outro, mas assim, eu também tenho minhas opiniões, né? Mas é o único órgão de imprensa que acompanha o América, eles não dão muita bola pra gente. Né? Então foi criando um abismo, nós cometemos nossos erros também, tivemos que vender estádio, tivemos que mudar, e isso foi criando um abismo. Os torcedores mais jovens, eles vão para quem ganha, né? Eles vão vendo quem ganha, a gente foi perdendo torcida, fomos perdendo espaço. Então, gente, vocês não se iludem. Hoje, eu já vi muitas vezes, depois do jogo, a gente fica discutindo lá, a América não tem torcida porque não tem time. Não tem time porque não tem torcida. Olha, nós temos torcida. Ela é pequena, mas nós temos torcida. Temos torcida. Agora, nós não temos dinheiro. E essa discussão de, porque fulano perdeu o pênalti, porque o Givanildo, porque eu não sei quem, não foi embora, isso é uma bobagem. Não se iludam. Com o patamar financeiro que a América tem hoje, ele sempre vai ser candidato a subir na B, e ele, infelizmente, sempre vai ser candidato a cair na A. Mas aí, o Ceará, o fulano de tal, gente, se vocês verem hoje saíram números, não sei se vocês chegaram a ver, saíram números aqui hoje, de 2019, da disparidade financeira de bilheteria, de direito comercial, de receita total do América desses clubes. O Fortaleza, o Ceará é 5 vezes mais dinheiro que a gente. Isso quer dizer que nós vamos entrar em campo e perder? Não, claro que não. A Chapecoense subiu, ficou 4 anos. Mas não foi sem grana. Ela teve ajuda até do exterior, depois que o avião caiu lá, infelizmente, uma tragédia. Agora está lá, vai cair para a segunda divisão de Santa Catarina, não sustenta. O Guarani de Campinas foi campeão brasileiro, está acabando. O Bangu, a América do Rio, disputa o quê? Segunda divisão carioca. O único time médio no Brasil que tem pouca torcida e que está vivo e tem sólida condição de crescer é o América. Mas como que a gente vai crescer? Com dinheiro, não se iludam. Eu conversando com o Salu, ele concordou comigo. A gente teria que ter, nas minhas contas, né? Vocês fazem a conta aí, ó. Vamos pegar um plantel aí de 25 jogadores, aí você completa com a base, alguma coisa da base, né? O Campeonato Brasileiro são 20 times, certo? Série A, são 20 times. Então, se cada um tiver 25 jogadores, nós estamos falando de 500. Concorda ou não? 500 atletas. Bom, para onde você acha que os melhores desses 500 vão? Eles vão para onde? Para a camisa mais bonita do Brasil? A torcida mais simpática? Quando é que eles vão? Quem paga mais, Eles vão para quem paga mais. Essa é a lógica. Tem algumas exceções. Esse goleiro do rival de azul aí, que tem 200 anos atrás, isso é exceção hoje. Os jogadores são profissionais. Não chamam nem de mercenário, é profissão, gente. A carreira do cara dura 10 anos. O atleta com 30 anos já acabou com o esporte. Eles têm que ganhar dinheiro mesmo. Então, os caras oferecem 600, 700, 500, 400. Nós pagamos 50, 30. Aí nós vamos para o campo. E queremos que o América encare o Corinthians, encare o... A gente até encara. Nós conseguimos grandes resultados, porque o futebol é um esporte que ele permite jogo a jogo. Nós temos condição de enfrentar qualquer time do Brasil jogo a jogo. Mas em 38, vai prevalecer um plantel mais caro. Aí o que sobra para o América? sobra o Luan, sobra o Rafael. Essas coisas, não, eu não estou falando que eles são ruins, eu acho até jogadores bons, mas isso é uma sobra. Sim, sim. Ah, mas por que que o Ceará subiu e ficou? Gente, porque alguém tem que ficar, vai cair quatro, alguém todo nessa lógica, um grande de vez em quando escorrega e cai, e algum médio fica dois, três anos. Mas me fala um médio que está no Brasileiro de pontos corridos desde 2003. Um médio. Vocês conhecem algum médio que está desde 2003? O Atlético do Paraná. É, e o Ceará mesmo ficou. O Atlético do Paraná está começando a ficar mais, não é verdade? Sim, é, sim. Mas ele jogou segunda. Mudou o patamar. Mudou o patamar. Então, aí vem a história do conselho que você me perguntou. Quando a gente decidiu isso, e eu muito embasado, estudei, procurei conselheiros, procurei ex-presidente, procurei todo mundo, falei, gente, vamos fazer o América virar um clube empresa. Para virar clube empresa, nós temos que entrar com alguma coisa. Vocês não acham que vai vir Papai Noel aqui botar 200? Nós não temos dono de MRV, de BMG, nós não temos esses donos aqui. E eles também, lá no Rival, eles não estão dando. Eles estão emprestando, né? Eles vivem de doação. Os dois rivais nossos, um vive de doação, está se estrepando agora com a polícia, e o outro, a conta dele uma hora chega. Nós não temos gente para fazer doação. Então, a gente tem que ter alguém que coloque o dinheiro, nós temos que oferecer alguma coisa. O que nós vamos oferecer? Pouca resistência na população, né? A gente é um clube simpático. Outro dia saiu uma pesquisa de 2017... O América é a segunda opção de grande maioria da torcida. Eu não sei se aqui é nacional ou aqui de Minas Gerais, mas nós somos grande opção. Nós temos uma estrutura sólida, nós temos uma dívida muito pequena para um clube de futebol perfeitamente equacionada. Nós somos sérios, o América, os dirigentes do América são elogiados e reconhecidos pelo país inteiro. É um clube que tem ética. Ah, isso tem valor? Claro que tem valor. Claro que não tem bandido lá. Então, nós temos estádio, nós temos um centro de treinamento, não é o melhor do Brasil mais, mas é um grande centro de treinamento. Nós temos tudo. O que é que falta? Grana. Para, em vez da gente reclamar do Adilson Batista, do Givanildo, de quem perdeu o pênalti, nós vamos reclamar de jogador de 300 mil, 400 mil. Aí muda o patamar, certo? E outra, você mudar o patamar não quer dizer que ganhe. Lá na Espanha, nós temos Barcelona e Real Madrid. Um vai perder, não vai? Tem dinheiro e perde. Eu defendo a tese de que nós temos que virar uma empresa para aumentar o potencial de disputa, que nós podemos, inclusive, não ganhar. Mas, certamente, quem não tem dinheiro já está decretado o futuro dele. Vocês acham que não? Eu vou mostrar os números aqui depois. É uma disparidade de número. Quem não tem dinheiro hoje está decretado. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o Paulista de Jundiaí ganhou uma Copa do Brasil, o Santo André ganhou. Ganharam. Mas quando eles ganharam, não era como hoje o regulamento. Naquela época eram menos clubes. Os grandes se matavam com mais facilidade porque era um mata-mata mais curto. Né? Você ia eliminando, sobrar. Você tinha que ganhar de um, dois grandes para tentar ser campeão. Mérito deles. A gente não conseguiu, eles conseguiram. Mas onde eles estão hoje também, né? É, o Paulista faliu. Tudo morreu. Hoje você tem 68 times, você tem que jogar não sei aonde. Os times da Libertadores entram na hora que está afunilando. Hoje a premiação é de 60 milhões de reais, então os times disputam para valer. Naquela época não era assim. Então hoje a chance da gente conseguir ter um sucesso desse é uma chance baixa. A gente tem que ser muito realista, né? E eu sou realista. O meu desejo é outro, é ver o América decacampeão brasileiro, tudo. Mas a gente tem que ser realista, né? Eu falo, gente, se o América tivesse metade do orçamento dos nossos rivais, eu falo isso com meus amigos, eles ficam bravos, mas eu estou falando a verdade. Eles são tão incompetentes, mas tão incompetentes. Se a gente tivesse metade do dinheiro deles, a gente era decacampeão, não era mineiro, não era brasileiro. Eles, com tudo, o rival de preto e branco fica rotando aí, tem tudo, tudo. Ganhou de 71 brasileiro para cá nenhum, só disputa, só perde. O outro tem outro problema, né? Que é viria roubando jogador da gente, tirando jogador da gente, mão grande passando ali. É assim que funcionam as coisas. Aí vamos chegar na eleição. O que aconteceu na eleição? Nós tentamos fazer uma composição. Isso é natural, né? Eu vou citar nomes porque não tem problema nenhum, e tudo que eu estou falando aqui é real, né? Então, o Antônio Baltazar foi um que tentou muito a composição. A gente conversou bastante com o Alencar, com o Paulo Asmar, o Euler, meu companheiro, o pessoal lá do grupo de apoio, o Dover, né, que hoje é um dos membros lá do Conselho de Administração, o Zé Flávio, Lana Dumont, muita gente, a gente tentou. O que que pegou, na verdade? Isso foi bonito da eleição. Não pegou porque A não gosta de B. Não pegou porque tem uma ala, igual lá no Cruzeiro, tem a ala do... Eu até não gosto de falar o nome, acabei falando aqui, né? Mas assim, uma ala que rouba menos, rouba mais. Na América não tem isso. Qual foi a divergência? Eu defendi a tese de que a gente precisava renovar o conselho. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Eu estou aprendendo muito no clube. Eu estou me preparando, eu não nego, não. Eu tenho vontade de um dia ser membro do Conselho de Administração, presidente do clube. É um desejo meu. É um direito lícito como americano que eu tenho. Estou me preparando há anos para tentar contribuir com o clube. Posso não ser. Primeiro que eu tenho que ser eleito. Eu não determino o meu futuro. Tem uma assembleia que define. Segundo, tem que ver se eu vou ser bem aceito. Terceiro, tem que ver se eu vou poder ser candidato. Eu tenho hoje um problema com família. Eu, presidente do conselho, eles já me cobram. Eu já tenho alguns desgastes no campo de vez em quando. a minha profissão requer muito de mim. Então, nada disso é decidido. Mas, naquela época, eu falei, gente, vamos colocar a gente no Conselho Deliberativo para se preparar para uma futura gestão. O Paulo Asmar e o Alencar, duas pessoas que eu tenho maior admiração e respeito, eles já foram tudo no clube. Se você ocupa o cargo que pode preparar um futuro dirigente com gente que já foi, vai chegar uma hora que a gente não vai ter renovação, né? Existe uma pequena divergência também quanto à questão do clube-empresa, né? A questão patrimonial, isso existe, pequena, muito pequena divergência, fácil até de alinhar, mas ela existe, né? O Alencar, ele me citou na última entrevista aqui, aquele jeitão dele, irônico, né? Ele é um populista, brincalhão, é um jeito dele, eu respeito muito. Ele falou, ah, Márcio Dal, tá querendo botar presidente remunerado. Gente, vocês acham que investidor vai colocar dinheiro num clube que é administrado por 5 caras que saem da arquibancada e que não dedica 24 horas por clube? Eles têm que cuidar da vida privada deles, né? O Alencar, tudo bem que é deputado, está cuidando da nossa vida, né? Espero eu, sou eleitor dele. Mas vocês acham que investidor vai botar num time? E outro, eles, nenhum deles é remunerado. Claro que não é remunerado. Não pode ser remunerado. Pelo estatuto, não pode. Quem não é remunerado é o quê? É profissional ou amador? É voluntário e amador, né? É voluntário, dedicados, colocam dinheiro no clube. Os que eu citei aqui colocaram dinheiro no clube, ainda colocam de vez em quando. Não se negam, não. São americanos de 7 costados. Mas eu pergunto, é essa a América que a gente quer? Uma América que o dirigente é abnegado, como eu, como vocês, aí ele vai, coloca dinheiro no final, ainda sai credor. E é assim que funciona. E eles fazem isso por amor ao clube. Então, o modelo de gestão, ao meu ver, está equivocado. Nós não podemos querer que um clube que tem 108 anos de história galgue patamares mais altos com 5 pessoas da arquibancada que tem que colocar dinheiro no clube para fechar conta, gente. Isso é história para boteco. Aí você... Mas, na realidade, o presidente remunerado da América a gente até já tem. O nosso superintendente hoje, o Paulo Assis, aliás, é um jovem brilhante, na minha opinião, um cara que eu admiro profundamente pela competência e dedicação dele, ele é remunerado. Ah, então nossa, nós já temos. Trazendo aqui também. Nós já temos, mas olha bem, ele não é presidente remunerado no modelo clube-empresa, onde o presidente e a diretoria teria autonomia para gerir o clube sob metas de desempenho que o conselho de administração iria passar para cumprir um planejamento estratégico de médio e longo prazo, para cumprir um orçamento, você coloca o pessoal lá, e aí você tem dedicação total exclusiva. Hoje não é, hoje nós temos um modelo misto, né? Então aquela brincadeira que ele faz lá de presidente remunerado, eu relevo, eu sei que ele é brincalhão mesmo, jeito, até um abraço para ele se ele estiver me vendo lá, mas é uma bobagem. É questão de ser assim, que América nós queremos? Nós queremos uma América que ganhe título mineiro aí de 10 em 10 anos, disputa uma final ou outra, sobe, cai, aí de vez em quando perde 21 pontos porque um cara está irregular, aí de vez em quando cai com uma divisão menor. Isso vai acontecer por falta de dinheiro. Então, se a gente não trouxer dinheiro, como é que nós vamos levar? Vocês acham possível realmente a gente disputar uma competição sul-americana, chegar no Brasil? Eu acho até que um sonho pode ser. Sobe, fica, vai para a sul-americana. Com o jogador ganhando 30 mil reais, que nível de jogador vocês esperam que nós vamos trazer para cá? Ou é final de carreira, ou então é jogador mediano. Porque os bons são caros. E os caros vão jogar nos clubes que pagam mais. Eu não chamo nem de mercenário, porque respeito a carreira do jogador. O jogador é jogador profissional. Então, a minha luta, qual foi a discussão lá? A discussão foi o modelo de gestão. Eu defendo que tem que mudar. Nós temos que fazer um processo de governança. O América, inclusive, está fazendo um processo de governança mais forte para a gente preparar e receber o investidor. Gente, o investidor chega aqui e põe 100 milhões, o que for, 80, não interessa. Ele põe. Nós temos que botar dinheiro. Só que nós não temos dinheiro. O que, que nós vamos botar? Nós vamos ter que entregar direito econômico de atleta para a sociedade. Então, eles aportam um dinheiro, nós aportamos o que a gente pode. Ah, vamos arrendar uma parte lá do centro de treinamento, sei lá, vamos arrendar o estado? É válido, qual é o problema? Nós não estamos perdendo patrimônio, nós não estamos alienando o nosso patrimônio. Sim. Eu sou um americano que tem muito orgulho do patrimônio que tem. Contando outra brincadeira aqui, quando eu fui no Boulevard Shopping a última vez, quando eu trabalhava aqui no Grupo Unidos, aqui com dois diretores, né? Um é atleticano e um não liga para futebol. Na hora que nós entramos lá no Boulevard, eu segurei os dois, para. Eles olharam assim, vai ver, limpa o pé, aqui não é sua casa não, limpa o pé que aqui você tem. Eles ficaram olhando assim, eu falo desse jeito, aqui é nossa casa. Mas assim, a casa joga? É, não joga. Nós somos dono da loja do Carrefour, deve valer uns, sei lá, 10 mil reais o metro quadrado ali, 100 milhões. Nós temos um belo patrimônio, construído pelos dirigentes do passado, fizeram um grande trabalho. O Baltazar, eu perguntei para ele uma vez, como que ele conseguiu fazer para não deixar o América virar um bangu? Ele pegou o América destroçado financeiramente. Botou dinheiro dele. Olha, um monstro. Mas assim, mas no futebol, infelizmente, ele sofreu. Ele sofreu. Não tinha condição financeira de fazer um time forte. Nós quase fomos para D, caindo para a segunda divisão do Mineiro. Culpa dele? Nenhuma culpa dele. Culpa do modelo de gestão, a meu ver, precisa ser mudado rapidamente. Estamos mudando? Estamos. A diretoria atual está está buscando essa mudança. Por que que teve a eleição? Porque eu e o Euler e o grupo que estava comigo achavam que a gente tinha que defender essa tese e, pelo que eu entendi do Alencar, todo direito a ele, ele não é muito favorável a essa tese. Ele gosta de ser um tipo um Eurico Miranda, não Eurico Miranda no sentido assim de como é que chamava lá do Corinthians, o Matheus lá, o Vicente Matheus. Ele gosta, é o jeitão dele, meio do prefeito atual aqui do outro time, é aquele jeitão dele. Eu acho bonito, muito engraçado para ir lá na 98, mas como gestão, é assim que nós vamos tomar conta de um clube que quer subir de patamar, ser uma organização financeira sem que ele tenha que botar dinheiro no clube? Não, nós vamos ter que mudar o modelo, gente. Eu já estou convencido disso há muitos anos. Então, nós resolvemos ter eleição limpa, não teve uma briga, até porque não tinha motivo para ter briga. Ambos queriam o bem do América. Só que eles queriam um caminho e eu achava que devia seguir outro, né? Eu lembro até que, certa altura lá das tentativas, né, que foram válidas, foram bacanas, eu aprendi a respeitar eles muito, né? E sei que hoje eles me respeitam também, porque em dado momento eles acharam que a gente ia ter 10% dos votos, 15% do voto. Eles não sabiam que já tinha 2 anos que eu estava procurando conselheiro por conselheiro, um por um, para mostrar o projeto. Eu trabalhei. Eu tinha feito uma reunião no dia anterior, contando aqui numa boa para vocês. No dia anterior eu tinha feito a reunião, eu estava lá em Pitangui, no interior de Minas, trabalhando. Aí eu mandei um WhatsApp para a turma: gente, estamos com X votos aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Qual foi o resultado? X votos. X votos. Certo? Pode ter tido alguém que traiu na hora e outro mudou, mas certo, foi 60-59 e acho que teve 2 abstenções. Foi a eleição, desde que eu sou conselheiro do América, que teve o maior número de presentes. Muito bonito, tudo. Depois nós descemos lá para comemorar, o Alencar foi lá, tudo um clima bacana. Então, respondendo ao Lucas, né? Não há divergência no América de conduta, de honestidade, de odeio, não há nenhum tipo de divergência. A divergência é modelo de gestão. O meu grupo defende a aceleração do processo de profissionalização do América e o América virar um clube empresa. Eu não quero saber se é chinês, coreano, não quero nem saber. Eu quero é botar dinheiro aqui para a gente ter um patamar de disputa maior. E eu entendo que tem uma outra linha que prefere lá ficar, vai lá, aí põe um dinheiro no final do mês. Aí essa é a luta. E espero que, se a gente conseguir alinhar, que esse ano a gente não tenha 2 chapas. Inclusive, eu estou falando aqui de público, né? Que eu nem sei se eu vou ser candidato. Uma coisa é eu querer. O meu coração quer. Eu tenho muito sonho com a América. Mas será que eu vou poder? Eu não vou entrar lá para dividir, para ser problema. Não quero nada disso. Nós vamos tentar caminhar. E como eu me dou muito bem com eles, eu, Euler, o grupo de apoio inteiro, o grupo de apoio, tem muita gente boa lá. Tem o Flávio Dumont, tem o Cristiano, tem o Eurico que está chegando agora, o Douglas já está lá fazendo parte, o Batista e o Anderson já são presidentes, então, e o Fabiano, já não estou colocando nem nesse patamar. A gente tem muita gente, o Glauco, né, que foi presidente, depois teve que sair também. Nós temos muita gente nova e boa para tentar fazer de um América um clube mais profissional, é só isso, sem nenhuma crítica. Eu estou dizendo a vocês, eu tenho o maior orgulho de ser americano e do patrimônio que a gente construiu. E aí, um conselheiro muito combativo, eu tenho umas discussões com ele, às vezes, política, bacana, né, que é o Carlos Cavalcante, ele fala: não, Márcio, a América agora chega de patrimônio, o patrimônio tem que virar dinheiro. É, o patrimônio da América está começando a virar dinheiro agora. Né? O shopping já dá uma receitazinha, nós paramos de ficar devendo IPTU, porque as coisas estão virando obra, está faltando só o 3 barras. Planeta América vai sair, o pessoal fica gozando às vezes: ah, América é clube de patrimônio. Gente, se você não tiver uma estrutura para treinar profissional, você vai jogar onde? Eu, quando estava na universidade, na década de 80, a América treinava lá. Se não fosse esse pessoal fazer o patrimônio que fez, como é que a gente ia viver? Vocês acham que é possível hoje um time ficar na Série A jogando no campo do Sarzedo aqui em Coisa? Não existe. Tem que ter patrimônio, sim. Tem que ser decente. O do América é dos melhores. Não é o melhor. É dos melhores, né? E eu fiz assim, meus sonhos, né? Só para terminar, meus sonhos. Dependesse de mim, o América jogava independente sozinho. Outro do meu pai. Meu pai falava assim: meu filho, se um dia você for alguma coisa no América, faz uma coisa para mim. Ele estava me escutando lá de cima. O que é, pai? Não deixa os rivais jogar lá. Eu falei: ah, pai, mas como é que faz, né? E quando a gente for jogar com eles numa final, mande campo nosso, ele falou assim: joga lá em Ipatinga, mas não deixa eles pisarem lá. Ele falava isso comigo. Então, eu tenho um sonho. A América jogar no Independência, ser um caldeirão igual é o Atlético Paraná, não deixar ninguém jogar lá. Isso é sonho. Isso é possível? Hoje, racionalmente pensando, não. O Alencar falou aquele dia que não é possível, nós vamos precisar de parceiro. Nós não conseguimos sustentar aquilo com 1.500, 2.000 torcedores de média. O pessoal tem que botar isso na cabeça. Torcedor do América, eu converso com vários, né? Eles ficam tão indignados quanto eu, porque quando a gente perde, o psicológico da gente tem que procurar um culpado. Futebol é assim. Qual o primeiro culpado do futebol? Todo mundo aí sabe. Qual o primeiro sempre? Qualquer time do mundo perdeu a cabeça do cara, técnico. É burro, incompetente, troca, né? Assim? Ou então, em outra instância, dirigente. Mas ninguém questiona o modelo de gestão. Por quê? Porque ninguém conhece o modelo de gestão. O que é um clube extremamente profissional? O que os clubes e empresas da Europa têm para nos ensinar? Como é que você investe no futebol para ter retorno? O investidor vai botar dinheiro no América, ele vai botar jogador e depois vai querer vender. Não tem negócio de jogador ficar no América 30 anos e aposentar, mas isso acabou muito no América, em time nenhum do mundo. Todos os times é a mesma coisa. Só que como eles já estão com um patamar financeiro maior, eles até se dão o luxo de errar algumas contratações. Nós não podemos errar. O Salum falou outro dia, eu concordei com ele, não pode errar. Se a gente errar um pênalti, a gente fica fora da primeira divisão. Esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, sabe? Então, assim, Lucas, está respondido sobre a eleição, foi tranquilo, foi harmônica, foi bacana, teve uma pequena divergência quanto ao modelo de gestão. Uns entendem que é de um lado, outros entendem que é de outro, e vamos tentar ver se a gente consegue um consenso maior lá, até porque o clube já está procurando um parceiro. Foi dito na imprensa pelo nosso presidente do Conselho de Administração, o senhor Marcos Salum. Bacana. Pessoal, vamos ler alguns comentários, então. Wagner Oliveira, nosso ex-atacante. Esse aí, ex-treinador. O Wagner, eu posso falar uma coisa rápida aqui antes de você ler a pergunta dele? O Wagner, o irmão dele, o Vanner, não sei se o Vanner está no programa, a gente tinha um time aqui no bairro aqui, a gente tinha um time chamado Esporte Clube Zona Sul, né? Então, eu fui torcedor de arquibancada, eu tive a honra de jogar, nem que fosse num time amador, com o Vanner, com o Matheus, nosso grande meia-esquerda lá. Hoje eu sou amigo deles, amigo da família. O Mário, irmão dele, né? Jogou futebol de salão comigo muitos anos ali no Recreativo. São amigos de coração mesmo. O Wagner foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar, pouco reconhecido. Se tivesse jogado com a camisa dos dois rivais aqui, a imprensa enchia a boca para falar. Mas como era do América, né? E o Wagner era baixo. E ele pulava mais que esses porcaria que eu vejo tudo hoje aí jogando. Ele pulava lá, fazia gol de cabeça pra caramba. E outro, desculpa, só pra mim não perder, que eu botei na minha pauta. O Wagner conseguiu uma coisa que a imprensa não fala, covardemente. O Wagner ganhou o troféu Guará como zagueiro central, como quarto zagueiro e como lateral. Podem perguntar para ele. Ele ganhou o troféu Guará nas três posições de defesa, jogando contra times, os dois rivais nossos na época, muito mais forte, e nunca tomou um cartão vermelho. E a gente não pediu o troféu Belfort Duarte para ele. Nem sei se existe mais. Se eu for alguma coisa no América um dia, eu vou lá na CBF pedir o máximo que eu vou ter, não. Tá, o cara certo. Ganhou o Belfort Duarte, cara, jogando. Imagina se fosse zagueiro deles. Tinha estátua lá na Praça 7. A zaga Carlos Augusto, Ananias, Luiz Carlos Ripp e Vanner, né? Não era a zaga. O Luiz Carlos Ripp eu vi jogar, né? Eu não joguei pelado. O Vanner foi companheiro meu de time lá. O Wagner já tinha quebrado a perna e não tive a honra de jogar com ele. Mas o Matheus também. Eu jogava de ponta, era modestinho assim, mas o Matheus enfiando bola ali era bom demais, era uma delícia. O Miguel Marques, oi Vidal, um abraço. Marcos Neto, salve, salve. Miguel Arcanjo, boa noite a todos. Túlio Vidal, ser América está no DNA da nossa família desde antes do clube existir. Esse aí, é meu irmão. Bacana, abraço. Bacana demais. A gente tem aqui o Vinícius Melo também dando um oi. O Bochecha 89, salve, salve, nação americana. Carlos Vogas, o pessoal da Vacolhada lembrando do Wagner na defesa e Wagner fazendo gols. Bacana demais. O Carlos Vogas, eu já falei. Eu tenho aqui uma pergunta interessante aqui do pessoal da Barra Una, é uma pergunta que muita gente já me fez quando a gente anunciou que você ia conversar com a gente, que é sobre como está a realidade da abertura de novas cotas para o Conselho. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. As cotas, aí tem um outro assunto que é o seguinte, né? Quando a gente fez alterações estatutárias, como eu falei com vocês, né? Acho que foi um item que eu e Alencar estávamos juntos, nisso aí a gente teve uma concordância, né? A gente colocou em pauta lá, eu queria que o sócio-torcedor do América, mas sócio-torcedor, gente, em dia, com X anos já de sociedade, não é para um idiota comprar lá a cota, falar que é cota, e tinha gente que achava que ia ter uma invasão dos rivais lá na América para tomar o patrimônio da gente, coisa de internet, né? Então, assim, eu queria que o sócio-torcedor, sob determinadas regras, passar no conselho de ética, ter um período pagando em dia. Vamos botar aqui, eu estou chutando, mas vamos botar uma mensalidade aqui de R$100, né? Então, em dois anos, o cara vai pagar R$2.400, é mais ou menos o valor da cota. A cota já está vendendo. Já, a gente teve um problema jurídico ano passado, já foi contornado. Assim que terminar essa pandemia, eu até tenho um grupo lá de conselheiros que eu divulgo, né? Eu vou divulgar para vocês. Essas cotas já estão liberadas, já estão autorizadas, o Conselho de Administração já resolveu até valor da transferência e tudo. Então, já existem cotas, sim, só estão dependendo fim dessa crise aí, para a gente botar isso à venda, tá? Estou respondendo pelo clube, foi informação que eu recebi do próprio clube. Ah, mas falando aí, desculpa, do sócio-torcedor, né? Faltaram 4 votos só. Foi muito disputado ali, faltou 4 votos, mas eu pretendo ainda esse ano, se for possível, dependendo da pandemia, porque a gente tem eleição, tem aprovação de conta ainda que não pode ser feita por causa da pandemia, vai espremer um pouco o calendário, mas eu pretendo sim pautar a reunião esse ano para pequenas alterações estatutárias, nada muito relevante, mas essa Eu vou tentar pautar de novo, fazer um trabalho melhor para a gente ver se a gente traz o sócio-torcedor para as assembleias, né? Sob determinada regra, gente. Não é pegar um cara de paraquedas, falar que é americano e botar lá, não. Sobre as regras que já estão, inclusive, no estatuto. Bacana demais. Thales, você quer fazer uma pergunta para o Márcio? Quero sim. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thales. Eu queria falar mais sobre a parte do futebol mesmo. Esse negócio da pandemia e tal, o Campeonato Mineiro, a gente estava bem para caramba e tal. Paramos como líder. E aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o campeonato vai continuar? Você acha que eles vão decretar a gente como campeão? E aí, o que você acha que vai acontecer? Então, essa é uma pergunta que eu vou responder como torcedor, né? Porque o que acontece? É um negócio até que quem todo mundo estiver vendo aí, né? Inclusive torcedor, a Barra Una, acho que é aquela que fica atrás do gol. Eu até acho bacana demais o jeito deles torcer. Eu lembro quando a América foi campeão mineiro no Mineirão, 2016, meu pai tinha acabado de falecer, estava aí minha filha. Eu fiquei do lado deles. Rapaz, aqui me deu uma... Sabe, tinha hora que eu me senti um argentino vendo aqueles caras torcer. Pena que eu não tenho idade mais, eu já não aguento ficar igual eles ficam. Mas eu fico, eu acho bacana, sabe? Eu fiquei tão emocionado, mas fiquei mesmo, minha menina vendo ali. Eu falei, meu filho, olha que bacana, né? Claro que guardaram as proporções, mas eu gosto muito deles, eles ficam ali atrás do gol. Acho que eu respondi eles, mas voltando ao Campeonato Mineiro, né? Uma coisa que eu falo com os torcedores do América é o seguinte: muita gente me aborda no campo achando que o presidente do conselho contrata jogador, demite jogador, contrata técnico, que mexe com dirigente. O presidente do conselho é um órgão político. Eu cuido do estatuto do clube. Ele é um órgão institucional, não é de ingerência no futebol. E eu tento fazer isso. Tento, não, eu faço. Né? O Salum, o Batista, o Anderson Racilan, Fabiano Jardim, Dove, por favor, perguntem para eles quantas vezes que eu liguei para pedir contratação de A ou de B ou demitir A ou B. Nunca interferir em nada no clube. E falo com os conselheiros que não é o nosso papel interferir na gestão. A gestão é deles, são eleitos para isso. E eles, de vez em quando, são cobrados por isso. Nós passamos dois momentos difíceis aí para trás. Eu liguei para eles, liguei para o Salum, liguei para todo mundo. Gente, vamos fazer uma reunião. É direito dos conselheiros, estão querendo saber. Claro que é uma pauta que ela não está prevista em estatuto. Você não fala assim, reunião porque o time está perdendo. Não é assim que funciona. Bem assim que funciona, não. O conselho ele tem um outro objetivo. Então eu vou responder agora porque eu estou sabendo, né? Eu estou lendo igual vocês e estou vendo o que o Marcos Salum falou. O nosso presidente acha difícil porque os clubes do interior já não têm jogadores lá. Se vocês perguntaram o que eu queria, eu vou responder na lata. Eu sou muito franco também, nunca tive problema com nada. Né? Como eu te falei, eu sou americano, em colégio, escola, faculdade, emprego, muitas vezes conta 100, eu vou lá e discuto, não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu queria ser campeão. Eu quero que acabe esse campeonato e entregue a taça pra gente. Não quero nem saber se julgou, não julgou, nem saber. Que tivessem mais pontos e ganhasse o campeonato. É isso que vai acontecer? Eu tenho dúvidas. Por quê? A gente tem que ver que tem patrocinador, tem cota de televisão. A gente gostando ou não da emissora, ela paga, ela compra, né? A gente tem... Eu acho bacana se o campeonato terminar no campo e a gente for campeão no campo. Mas se não houver possibilidade, que entregue a taça. Mas eu sinceramente, Thales, eu não sei te responder o que, que vai acontecer. Vai depender o seguinte. Se a pandemia avançar mais... O calendário vai ficar exprimido de um jeito, ou se sacrifica o mineiro, ou se sacrifica o brasileiro. Como é que nós vamos fazer os dois em 6 meses? Ah, empurra o ano que vem, já vi que tem um papo desse aí, mas e aí, nós vamos empurrar o ano que vem todo? É uma decisão muito difícil, tá? Eu realmente, a minha opinião pessoal, eu acho difícil o Campeonato Mineiro acabar, porque não tem time. Tá a América, os dois rivais daqui, o zelador e o falido lá, acho que tem um ou dois clubes interior aí, deve estar, o Tombense, que é um clube empresa, né? Só voltando para o clube empresa, olha como é que é interessante as pessoas entenderem o modelo de gestão. Tombense, clube empresa. Boa Esporte, clube empresa. Tem mais um do interior aí também, que é clube empresa. Tá, me fugiu o nome aqui agora. Tem mais um, fugiu. Tem três desses clubes do interior. O Coimbra agora, né? Clube empresa. Os clubes tradicionais, aqueles que ficam na beirada do campo de várzea, contratando jogador que joga em campo de terra, matando bola no peito. Isso acabou, gente. Esqueçam isso. Isso acabou. Os clubes e empresas, eles vão comendo espaço. Eles vão entrando com planejamento, com organização, eles vão entrando, né? Então, assim, talvez esteja esse clube Tombense, talvez esteja vivo, não sei como é que está lá. E aí, como é que nós vamos fazer para terminar o Campeonato Mineiro? W.O.? Eu não tenho a menor ideia. Eu, por mim, na minha opinião, o campeonato já transcorreu o que tinha que transcorrer, julgou quem tinha que julgar, ninguém conseguiu ganhar do América. Ah, mas eu não julguei. Julgasse, problema seu. Teve vários Campeonatos Mineiros no passado que nós também não julgamos com o zelador e ele foi campeão. Ele empatou com o Coimbra, perdeu não sei de quem e nós ganhamos. Então, minha posição, entrega a taça. É isso que vai acontecer? Acho mais provável. Pela falta de times aí do interior, acho mais provável. Agora, vindo da Federação Mineira, cujo presidente atleticano, esse é um cara isento, né? Também não é legal falar, mas assim, vamos botar as barbas de molho e vamos aguardar. Uma coisa eu falo, se o líder do campeonato fosse o zelador ou fosse o outro lá, o falido, tem certeza que a taça já estava na sede deles. Vocês têm dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Eles vão deixar assim o último segundo que não tiver jeito. Aí eles vão resolver. Não vão declarar todo mundo campeão. Vai vir proposta dessa. Não vão declarar os quatro primeiros campeão. Você vai ver que ainda vai aparecer essas coisas. Deixa Deus que não. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Carlos Coutinho, o América é privilegiado quanto às pessoas que o dirigem. Ver a entrevista do Márcio nos enche esperança no futuro do nosso clube, que é a continuação aqui. Obrigado aí, Carlos. O Vitor Boaventura está aqui, zelador e falido, boa. Mas é verdade. Tá certo. O Ricardo Freire, Marcão, please make America great again, parabéns. Esse está falando lá de Weston, ao lado de Miami, grande amigo meu de infância, não é torcedor do América, mas como ele mora nos Estados Unidos, eu falo que ele é americano, então tá resolvido. E ele, aliás, eu já falei com ele que o time dele tá acabando, infelizmente, aqui financeiramente, que ele é bem-vindo, o pai dele era um grande americano. Tá certo. Ricardo Bento, boa noite, Márcio. Opa, cliente meu também lá da Fundação, ótima pessoa. Legal. Bruno Vilas Boas, sonho ver o Coelhão se mantendo na Série A e disputando nas cabeças. Moro em Curitiba e te falo que muita gente gosta do Coelhão. Grande abraço. O Bruno Vilas Boas, acho que eu não conheço pessoalmente, mas ele fala uma coisa importante. Vocês podem reparar, isso é uma coisa que eu falo com meus amigos também. O América, mesmo com pouca torcida, todos os jogos do América no Brasil, pode ser no Macapá, em Roraima, onde for, você liga a televisão, tem pelo menos um cara com a camisa do América. Todos os estádios do Brasil com a América jogam, Mato Grosso, Juazeiro, não sei de quê, sempre a gente tem um torcedor americano lá. Mas eles falam que a nossa torcida é muito pequena, né? E assim, é bacana, viu, gente? Os caras falam, mas o América não tem torcida, mas quem organiza o campeonato? É o IBGE ou é a CBF? Se for o IBGE, se for o IBGE, você dá a taça pro Corinthians, pro Flamengo, que eles também têm torcida para comparar com eles, não. Se, né? se o torcida ganhar o jogo, a China era campeã. Mas é verdade, ó. Isso é uma vantagem, ter mais gente é vantagem. Ó, só entre nós, bem baixinho aqui, né? Que eu tô falando como presidente do conselho. Naquele jogo América CRB que nós batemos recorde público, lembra? Nós batemos recorde. Ah, mas ali tinha muito torcedor do zelador, torcedor do falido, gente. Claro que não tinha. Porque se tivesse, o número de ocorrência policial tinha sido alto. Terminou o jogo. Como é que pode ser torcedor dos dois? Concorda comigo? Tá certo. Então, o Sérgio Luiz Raso, administrar o América não é fácil. Não, não é mesmo, não. Por isso que eu acho que tem que profissionalizar, arrumar um investidor com grana para entregar a gestão para quem dedica 24 horas, nós vamos cuidar do nosso patrimônio, do nosso clube, da nossa instituição. Esse é o modelo que eu defendo. Tá certo. Felipe, você quer fazer uma pergunta? Eu quero até voltar, assim, já que ele deu a solução mais ou menos para o clube, ele encaminha a visão dele que ele vê como solução. Eu queria saber como ele enxerga uma solução para o Independência, né? Já que o modelo de administração que a BWA tem com o zelador não está dando lucro. Tanto é que eles não repassam dinheiro para o Estado, que não repassa para a gente. E eles falam que o estádio se não dá lucro, eles estão loucos para poder se ver fora, né, desse acordo. O que ele acha, como a gente pode transformar o estádio num lugar rentável? Para que a gente consiga custear também, quando ele voltar para a gente. Não é barato. O América, provavelmente o América com os recursos atuais, ele teria dificuldade para administrar o estádio. Mas aí, assim, ó, a questão está sendo resolvida politicamente. Como o presidente Marcos Salum já explicou, isso está sendo resolvido entre o Estado, né? Nós temos o Paulo Branche lá, vice-governador. O América está fazendo todo o esforço para tentar receber o que é de direito. Inclusive, quem é torcedor e acessar o nosso site, o clube está ficando cada vez mais transparente, mais organizado. Não que tivesse alguma coisa para esconder, mas ele está se modernizando mais. Vocês entram lá no site, está lá o balanço do América. No balanço a gente já registra o débito com o Estado, né? Mas o que eu penso, eu, Márcio, se fosse um desejo meu egoísta, eu queria que o América pegasse o Estado de volta e ninguém nunca mais jogasse lá, só nós aqui, virasse um caldeirão igual até Paraná. Isso não é possível. Então, o que eu penso que é viável ali? Na busca do investidor estrangeiro, de preferência, que a gente pegue o estádio de volta e deixe ele fazer a administração comercial daqui, pagar um name right, o que for, e usa lá. Eu até tenho umas ideias, assim, pode ser, o Salum também já falou isso, né? Cara, eu queria ter um prédio ali atrás daquela parte aberta, com camarotes bacana, vendido, com algum restaurante, lojas embaixo, nossa sede para lá, aí a gente aluga do Boulevard e faz renda. O museu, trabalhei lá no projeto do museu com o Ronaldo Inácio, não sei se está vendo aí, Giovanni e outras pessoas, né? Infelizmente, questão financeira, mais finança, o país não estava legal, ninguém tinha dinheiro para doar. É um projeto que no futuro pode voltar, mas fazer nosso museu lá, preservar a nossa história, isso é fundamental. Minha mãe era historiadora, né? Eu sonho em fazer aquilo ali, mas tem que ter investidor. E tem investidor, o que ele vai ser? Sócio. Não tem jeito. Nós sozinhos pegar aquilo e tomar conta, vai ficar igual estava antes da reforma. O Baltazar fazia mágica para manter aquilo de pé, mas já estava bloqueado pelo bombeiro, já tinha rachadura. Tem jeito, gente. Hoje o mundo atual é assim, ele tem uma frase que fala assim, o rio corre para o mar, não é assim? A elite do futebol nacional, nós estamos num país capitalista, a Europa, o futebol hoje é cada vez mais dinheiro, é a maior indústria do globo terrestre, para quem não sabe. A maior indústria de movimentação financeira do mundo é o futebol. Se você considerar os jogos, fábrica de bola, fábrica de uniforme, a quantidade de emprego que tem, os repórteres de televisão esportiva, a maior fábrica de dinheiro do mundo. Portanto, num mundo desse, se você não virar gente grande, se você não passar o orçamento do América para 100, 120 milhões para sonhar e disputar, nós vamos continuar esperando um pênalti entrar, um treinador sair, nós vamos ficar esperando isso, na minha opinião. Bacana. Um último comentário, a gente está fechando nossa hora de live aí. O Emerson Romano, nosso setorista lá na Itatiaia, né? Legal ver o Márcio solto e não austero como presidente do conselho. Legal e parabéns pela live. O Romano, ele cobre, ele faz a cobertura do nosso setorista. Muitas vezes ele fica na reunião do conselho, ele vê, né? Mas ali é porque a gente está num é um ambiente, né? Aqui eu já estou mais à vontade porque é torcida, né? Provavelmente eu não falaria muita coisa que eu estou falando aqui, mesmo sabendo o que a gente está vendo aí. É igual o tal do ministério lá, né? Muitas vezes muita coisa eu não falaria, mas entre nós, o que fica entre nós? Não tem problema, não. Mas os meus desejos são reais, viu? São reais. Legal. Pessoal, eu vou aproveitar então para já anunciar que a nossa próxima live, na quarta-feira que vem, dia 10, será com o ex-presidente Afonso Celso Raso. Gente, tem muita história para contar para a gente, né? Que a gente quer muito ver aqui nesse programa. Faz parte daquela longa linha de pessoas também que deram muito sangue pela América, né? E agradecer a você, Márcio, pela participação aí. É um prazer ter te recebido. A casa está sempre aberta para você, para a gente. Assunto para conversar, tinha várias perguntas aqui interessantíssimas, mas que a gente vai fechar a hora aí, viu? Muito obrigado mesmo. Você quer dar uma palavra final para o pessoal? Quero agradecer vocês pela chance. Eu nunca tinha participado, né? Eu vou até começar depois do jogo, de vez em quando a cabeça estiver fria. Vou tentar entrar lá para divertir. Acho que o programa é muito legal. Vocês são americanos do jeito que eu sou também, né? Fico honrado em poder participar. Agradeço muito, porque tem muita gente lá no clube que me conhece assim, de ver aqui bancada, né? Aí, pô, esse cara tá querendo ser candidato. Agora, não é que eu queira ser candidato. Eu quero sim. Mas é para vocês só me conhecerem um pouco, né? Fica parecendo que é um Zé Ninguém ali. Não, eu me sinto em condições. Eu tenho que ver se o clube vai querer, se a gente vai ter condição de ter um consenso bacana, caminhar para um projeto melhor. O clube está buscando, gente. Eu não estou falando que não está. Ele está. Mas eu quero garantir a continuidade da busca. Vai que termina o mandato, não vira clube em peso, aí entra alguém, eu não quero isso, né? Mas eu quero agradecer vocês. Muito obrigado pela chance, meus amigos que participaram aí, o pessoal que viu. Um prazer enorme, né? Eu fiquei à vontade, até que vocês deixem a gente à vontade também. E sempre contar caso, falar do América é legal demais, né? É um clube realmente, eu me sinto um privilegiado em ser americano e falo isso com meus amigos todos. Não abaixa a cabeça para ninguém. A única coisa que eles têm mais do que a gente para comemorar é mais que levar ferro para lá. Esse é o espírito do programa. Então é isso, pessoal. Quarta-feira que vem, mesmo horário, às 20 horas. Tamo aí novamente. Grande abraço a todos. Boa semana. Até logo. Valeu. Obrigado, Felipe, Lucas, Tarso, Jardim. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, Márcio. Abraço.